Panorama Agrícola para 2 de março de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 2 de março de 2016, este é o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier, e o ditado é: a obediência é sempre melhor do que o sacrifício. Na dica de hoje, você aprende a economizar água na sala de ordenha. E na entrevista, entreposto de pescado e caminhão do peixe. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Manejo simples com qualificação da mão de obra pode economizar muita água na instalação da ordenha, segundo indicação da Embrapa. O maior consumo de água em uma sala de ordenha ocorre na limpeza das instalações. Em média, quase metade da água é usada para lavar o piso e só 10% da água é consumida pelos animais. Uso de água sob pressão, substituição de mangueira de fluxo contínuo por modelo de fluxo controlado, manutenção do piso, uso de hidrômetros, sistema de captação da água da chuva e programa para detectar vazamentos são medidas eficazes de economia de água na propriedade. É hora das notícias. Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta usados no Brasil estão entre as práticas sustentáveis destacadas em um livro divulgado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Essa prática é difundida também pela EPAGRE. O livro Economizar para Crescer destaca o crescimento do uso da rotação de lavouras e pastagens no Brasil e outras regiões, já que o gado bovino é uma importante fonte de renda para muitos agricultores. Esse sistema aumenta a produção sustentável a longo prazo. A América Latina tem milhões de hectares de cereais e pastos, mas frequentemente são tratados como monoculturas, o que dificulta o crescimento da produção. Para combater a erosão causada pela monocultura intensiva ou os excessos da pecuária tradicional, muitos produtores estão reagindo e adotando a técnica do plantio direto para aumentar a cobertura do solo, além de combinar as lavouras com espécies de forragem, o que também serve para recuperar o solo. Então, esse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, preconizado pela EPAGRE, é destacado num livro da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Essa é uma notícia divulgada pela Agência F, uma agência de notícias da Espanha. Confira a entrevista de hoje. Entreposto de pescados e caminhão do peixe. Assuntos da entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola com Ivo da Silva, presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, que fala também sobre os desafios para a pesca artesanal. A situação da pesca no estado hoje só tem o seguinte: é mais burocrática, né? Porque a pesca artesanal, por exemplo, assim, ó, nós temos a pesca da tainha, onde os pescadores aí estão pleiteando aquelas licenças de pesca para rede anilhada, tá? A pesca de praia, arrastão de praia, nós também temos aquela licença anual e que nós queremos pescar dia primeiro, tá? Se nós conseguimos ver com toda essa nossa solicitação que seja atendida, estendida, para que todas as licenças sejam dadas com antecedência, nós teremos que pescar tranquilamente, sem incomodar a fiscalização e sem o pessoal ter prejuízo financeiro, porque está esperando para os órgãos para liberar essa licença. Um balanço assim, seu Ivo, da pesca no estado, quantas colônias de pescadores tem, quantos pescadores artesanais? Nós temos hoje 39 colônias de pescadores, com 45 mil pescadores no estado. E nós somos uma das federações mais organizadas no estado. Nós conseguimos agora recentemente tirar os códigos sindicais para algumas colônias que ainda está faltando, e estamos até final de 2016, nós queremos colocar que todas as colônias de Santa Catarina estejam registradas no MDA e também que esteja com o seu código sindical, que essa é a nossa luta agora no momento. Bem, seu Ivo, com relação aos desafios da pesca, quais são os principais hoje para o pescador, para a família do pescador? O principal desafio na pesca hoje é nós fazer fazer entreposto de pescado. É fazer com que os pescadores, tá, vendam seu produto direto ao consumidor. Aí se a gente anular a pessoa do atravessador, o que que acontece? O pescador vai faturar muito mais e o produtor, aquele consumidor que vai comprar o produto, compra mais barato. Nós já tivemos uma conversa com a Secretaria do Estado e também com a Secretaria de Florianópolis, Secretaria de Pesca de Florianópolis. Vamos assinar hoje um convênio com o caminhão do peixe, para que os peixes sejam vendidos nas periferias, nos lugares mais difíceis de acesso ao pescado. E também nós vamos fazer alguns reparos de algumas coisas que aconteceu aí, aqui na ilha de Santa Catarina e em Santa Catarina. Problema de fogos que o pescador perdeu seu equipamento de pesca, nós queremos repor. E outras situações que nós vamos colocarmos para um conselho que nós vamos formar para fazer o maior evento de Santa Catarina no Dia do Pescador, dia 29 de junho próximo. E nós já estamos se organizando para isso. Ou será um evento festivo ou será um evento de reivindicação, de a gente reivindicar, porque nós temos problema do Ministério da Pesca. O Ministério da Pesca hoje, que nós tantos lutamos para criar esse ministério, o ministério foi extinto e está indo agora para o Ministério da Agricultura, e nós não queremos ser pessoas de quinto, sexto escalão. Nós queremos estar no primeiro escalão, porque a pesca em Santa Catarina é importante. Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil, tá? Tem um PIB elevadíssimo e nós não estamos, e não está sendo olhado com bons olhos o nosso trabalho, o que nós ajudamos para a prosperação desse estado. Nós queremos aumentar a renda dos pescadores. Nós não queremos, hoje, Santa Catarina nunca foi solicitar o governo federal, não, cesta básica. Nós não queremos, nós queremos é trabalho, nós queremos é comercializar o produto, nós queremos organização e também extensão pesqueira para melhorar a renda da família dos pescadores. Essa é questão da legislação, dos entrepostos, como está isso? Isso é a nossa preocupação, porque especificamente aqui em Florianópolis, os pescadores não vão poder vender seus peixes para peixarias, não vão poder ser vendidos para o mercado público, por causa vai ser proibido para a extensão pela agência sanitária, né? E nós estamos conversando com os nossos parceiros, com o governo do estado, com a prefeitura municipal, para formar entreposto para os pescadores poder vender seus produtos. Nós já tivemos vendo em várias partes da ilha, por exemplo, lá em Sambaqui, onde nós temos um laboratório de ostra, com um convênio com a universidade. Esse convênio até hoje não foi renovado e nós queremos fazer esse convênio com a prefeitura para formar lá um entreposto. Uma outra é na Barra da Lagoa. Barra da Lagoa, onde tem um estaleiro, nós queremos fazer uma reforma no estaleiro e também fazer lá um entreposto de pesca para poder nós vender os produtos diretamente ao consumidor. Aí agregar valor, envolver a família do pescador no beneficiamento de pescado, filetar, fazer peixe em posta, já preparadinho para o consumidor ter mais facilidade e adquirir esse produto. produto no espaço físico de um entreposto que existe? Entreposto, o que nós queremos fazer? O entreposto, nós queremos fazer uma câmara fria, tá? E uma mesa para beneficiar o produto, onde que a pessoa pode fazer filé de peixe, onde pode fazer descascar camarão, tudo com a higiene suficiente exigida pelo Ministério da Agricultura. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, entrevista com Ivo da Silva, presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.